Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. A apresentação é Delson Moura. Direção comercial Zélia Maria. Coordenação de produção Marina Moura. Sonoplastia Márcio Silva. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasques. Direção geral Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Quinta-feira, 2 de abril de 2015. Destaques de hoje. Maranhão rebatiza escolas estaduais que levam nomes de militares. Polícia apreende helicóptero e carros de luxo do ex-prefeito de Itaguaí. Problema do sistema carcerário é a má gestão e a falta de oportunidade, diz o deputado Fraga. Menor de 16 anos, apreendida com mais de 15 quilos de maconha. Polícia pede ajuda da população para achar outros suspeitos da morte de menina de Muriú, no Rio Grande do Norte. Iraque. Milícias saqueiam lojas em Tikrit após a expulsão de jihadistas. Braço sírio da Al-Qaeda toma todos os postos fronteiriços com a Jordânia. Vamos agora com a previsão do tempo pela Clima Tempo. Região Sudeste. Tempo firme em São Paulo e no sul de Minas Gerais. Dia nublado com risco de garoa a qualquer hora no Espírito Santo. Sol entre nuvens sem chuva no Rio de Janeiro. Sol e pancadas de chuva a partir da tarde nas demais regiões mineiras. Região Norte. Nuvens carregadas ainda se formam sobre o leste do Pará, norte do Tocantins e no centro-norte do Amazonas, provocando várias pancadas de chuva ao longo do dia, que podem ser fortes. Tempo firme em Roraima e no Amapá. As demais áreas da região têm chuva a partir da tarde. Região Nordeste. Entre o norte do Ceará e o oeste do Maranhão, o dia terá muitas nuvens com muita chuva a qualquer hora. Sol o dia todo, sem chuva, entre a Bahia, sertão do Piauí e Paraíba. As demais áreas a previsão é de sol e chuvas rápidas. Região Sul. Uma grande massa de ar seco ganha força sobre o sul do Brasil e dificulta a formação de nuvens carregadas. Algumas localidades podem começar o dia com neblina, mas que logo se dissipa e o sol aparece com força. A temperatura sobe e esquenta à tarde. Região Centro-Oeste. Muitas nuvens ainda ficam espalhadas por Goiás e DF. O sol aparece pouco e a chuva ocorre a qualquer hora. Já no sul e leste de Mato Grosso do Sul, o ar fica mais seco e não chove. As demais áreas do Centro-Oeste têm sol e pancadas isoladas de chuva a partir da tarde. Estamos apresentando o Jornal Brasil Notícias. Dentro de instantes, estaremos de volta. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce foi! O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Desde 1914 que o mundo se constitui de 7 artes. No Canal 1 temos um espaço radiofónico destinado a todas elas. Trilha das Artes, a música que dá o tom a artes como escultura e pintura, não só, mas também. Marco Antonis conversa com artistas de múltiplas áreas, sempre acompanhados com a melhor música. Trilha das Artes, aos domingos, das 23h30 às 24h, no Canal 1. Tanto mar. Agora, a comunidade lusófona já tem um espaço radiofónico no Canal 1 da Antena Web. Tanto Mar, produzido pela Rádio Câmara e apresentado por Jussara Mendonça, o programa traz músicas e informações de artistas de todo o espaço lusófono. De Portugal ao Brasil, passando pela África Portuguesa, não esquecendo a Ásia. Tanto Mar, aos sábados, às 21h, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Golpe militar brasileiro completou na última terça-feira 51 anos. No que depender do governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, esse momento e aqueles que fizeram parte daquele período serão esquecidos. Por uma determinação do governador, escolas estaduais que têm seus nomes em homenagens a militares e responsáveis por crimes de tortura durante o regime ditatorial vão obter uma nova nomenclatura. A Secretaria de Estado da Educação identificou 10 escolas em 9 municípios maranhenses que possuíam nomes de ex-presidentes do Brasil que governaram o país sob o regime militar. A modificação foi publicada no Diário Oficial de terça. Na capital, a Escola Estadual Marechal Castelo Branco passará a ser Unidade Jackson Lago, ex-governador do estado. Em Imperatriz, o antigo Centro de Ensino Castelo Branco será chamado Centro de Ensino Vinícius de Moraes. Em Timbiras, a antiga escola que levava o nome do ex-presidente Emílio Garrastazu Médici passará a ser Centro de Ensino Paulo Freire, mesmo nome escolhido pela população de Loreto. Polícia pede ajuda da população para achar outros suspeitos da morte de menina em Muriú, no Rio Grande do Norte. Chamamos o repórter Francisco Silva com os detalhes. A polícia conseguiu prender 2 suspeitos de terem participado da morte da menina Evelyn Vitória Pereira Cruz, de apenas 4 anos, em Muriú. Mas ainda está à procura de 3 criminosos. Nesta quarta-feira, dia 1º, a delegada Jamile Alvarenga, titular da delegacia de Ceará Mirim, concedeu entrevista coletiva para esclarecer a dinâmica do crime ocorrido na noite da última segunda-feira, dia 30. Durante a entrevista, ela destacou que a colaboração da população é muito importante para a localização dos outros 3 suspeitos que estão foragidos. Quem tiver alguma informação acerca do crime pode denunciar através do Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública pelo telefone 181. ou ainda pelo aplicativo WhatsApp no número 84-8149-9906. A privacidade do denunciante será mantida em sigilo. Ainda de acordo com a delegada, assim que a polícia teve conhecimento do crime, durante a madrugada da terça-feira, passou a realizar diligências em conjunto com a polícia militar, a fim de localizar os suspeitos. Ainda segundo informações de Jamile, a mãe da criança, que também foi atingida, mas estava consciente, passou os nomes de 5 suspeitos para a polícia. Através das denúncias, foram localizados dois suspeitos no início da tarde de terça-feira, dia 31, em uma estrada carroçável no distrito de Aningas. A delegada Jamile Alvarenga esclareceu que a mãe da criança já estava sendo ameaçada e que, inclusive, um dos suspeitos havia ido na casa dela fazer ameaças em nome de um presidiário que possivelmente chefia o tráfico de drogas na região. Apesar de a mãe da criança receber ameaças diretas, em seu depoimento ela disse à polícia que os bandidos falavam que poupariam seus filhos, mas para Jamile, da forma como o crime foi executado, ficou claro que eles não estavam preocupados com quem iria atingir. Os criminosos arrombaram as portas e as janelas da casa e dispararam para todos os lados, disse a delegada. O pai da criança que foi morta no crime ainda não foi localizado pela polícia. Segundo informações da delegada Jamile, em seu depoimento, a mãe da criança disse que o marido não estava em casa no momento do crime. Porém, testemunhas afirmaram ao contrário. A polícia investiga se na casa em que o crime aconteceu funcionava um ponto de vendas de drogas. Francisco Silva, direto da Rádio Transcontinente, para o Jornal Brasil Notícias. A Polícia Federal apreendeu os bens do ex-prefeito do município fluminense de Itaguaí, Luciano Mota, incluindo um helicóptero e 3 carros de luxo. Ele tinha sido afastado das funções públicas pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Mota é investigado por desvio de dinheiro público da Prefeitura de Itaguaí, cidade da região metropolitana do Rio. Além dele, o tribunal ordenou o afastamento de um assessor, 2 secretários municipais e 2 policiais militares que trabalhavam como segurança do prefeito. Todos tiveram os passaportes recolhidos. Delegado da Polícia Federal, Hilton Coelho, informou que o afastamento do prefeito e dos funcionários da administração foi fundamental para as investigações. Ressaltou que os desvios afetaram principalmente a área da saúde de Itaguaí. Desde a posse de Mota, em 2013, foram investidos 240 milhões de reais no setor. Mas, segundo o delegado, o investimento não condiz com a situação do sistema de saúde de todo o município. Chamamos agora José Voitschumas com o comentário direto de Brasília. Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, impressiona a capacidade camaleônica do ex-presidente Lula. Depois de ser o sapo barbudo e raivoso, travestiu-se de Lulinha Paz e Amor para vencer as eleições. A partir dali, conquistado o poder, buscou mantê-lo a qualquer custo. Transmutou-se de inimigo feroz de Sarney e sua trupe, a quem desancava nos palanques. Acossado pelas denúncias do Mensalão, virou cordeirinho. Choromingou diante do então cacique do PMDB, presidente do Senado à época, e este, com a ação de Renan Calheiros, Romero Jucá e outros, evitou o impeachment que estava a caminho pelas evidências de sua participação naquele escândalo. Ali estava selado seu compromisso com o PMDB. E aberto o caminho para o prosseguimento das maracutaias e desenvolvimento do mais vigoroso projeto de poder e não mais de governo. Como, aliás, foi reconhecido por um dos sujeitos corretos que haviam no partido, Frei Beto, que declarou diante da crise que agora está incrustada no PT e no governo Dilma. O PT trocou um projeto de Brasil por um projeto de poder. Permanecer no poder se tornou mais importante do que fazer o Brasil deslanchar para uma nação justa, livre, soberana e igualitária, afirmou Frei Beto. Em recente reunião com algumas centrais sindicais, UNE, MST e outras categorias e entidades completamente aparelhadas pelo partido, muitos custeados pelo governo, ou seja, com o nosso dinheiro, vociferam, apresentam-se como inocentes, culpam a elite, a imprensa pela tentativa de associar o PT à corrupção. Ora, alguém tem alguma dúvida de que o PT recebeu dinheiro sujo das propinas que arrebentaram a Petrobras? Por acaso o Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público, juízes, promotores, a Polícia Federal inventaram estas denúncias? Estariam inventando o que está sendo dito nas delações premiadas? O PT tem esta capacidade de, quando o sapato aperta para o seu lado, no seu pé, passar-se por vítima das elites brancas, de certa imprensa, quando não do capitalismo selvagem e dos yankees imperialistas. Discursos tão desprovidos de conteúdo e atualidade que só acreditam os xiitas e messiânicos. Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, aí vem então o ex-presidente Lula e os incita a irem para as ruas. E os fiéis se estribucham contra o impeachment como instrumento de golpe. Não é. E foi apoiado pelo próprio PT quando da derrubada do Collor. Agora é golpe? Mesmo que não seja apoiado, inclusive, por segmentos da oposição, não é. Se acontecer, é porque o povo que está indo às ruas não cai mais em conversa fiada, mentiras e muito menos se deixa seduzir por estratégias de marketing e pressões de bandos organizados. É bom que Lula e estes que o seguem saibam. A indignação venceu o medo. Direto de Brasília, José Wojtchumas. Jornal Brasil Notícias. Mais um breve intervalo e dentro de instantes estaremos de volta. Agora sim. Senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito. Mas agora, tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés. Não sinto mais dores. E o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado, Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Talentos e grandes intérpretes da música. Histórias. Curiosidades, discografia, agendas de shows e muito, muito mais. Central de Biografia, aos sábados, às 6 da tarde, no Canal 1. Música. Senhores passageiros, última chamada para o voo 1900 da Antena Web Airlines com destino a Rotterdam. O rock e o pop dos anos 90 e 2000, em grande destaque na Antena Web. Rock e Pop, 60 minutos com o melhor do pop rock mundial dos últimos 25 anos. Rock e Pop, aos sábados, às 19h, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento: saúde com beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Milícias ligadas ao governo em Bagdá saquearam lojas no centro de Tikrit após a tomada dessa cidade no norte iraquiano das mãos dos jihadistas do grupo Estado Islâmico. Segundo testemunhas, as milícias levaram roupas, shampoos e cremes de barbear de duas lojas do centro da cidade, fugindo em seguida. Dois caminhões também foram vistos deixando Tikrit, carregados de pneus novos, de um gerador de energia e de um espelho que caiu na estrada. Ainda que limitados, estes incidentes levantam preocupações sobre o comportamento dos combatentes das diferentes milícias que lutaram ao lado das forças do governo. Como já aconteceu em outras regiões, os milicianos picharam os nomes de seus grupos nas casas e nas lojas de Tikrit, 160 quilômetros ao norte de Bagdá. Um avião de combate procedente da Líbia violou nesta quarta-feira o espaço aéreo da Tunísia e foi obrigado a dar meia volta por caças tunisianos, informou nesta quarta-feira a AFP, o porta-voz do Ministério da Defesa. A Força Aérea Tunisiana interceptou um avião não identificado procedente da Líbia, que penetrou 4 quilômetros no espaço aéreo tunisiano, disse o porta-voz Balhassem Ouesslati. Após a interceptação, o aparelho deu meia volta e retornou à Líbia, revelou o oficial sem dar detalhes. Após a queda do ditador Muammar Gaddafi em 2011, por uma revolta apoiada pela OTAN, a Líbia está mergulhada no caos, com dois governos e dois parlamentos, um em Trípoli, controlado pelas milícias, e outro em Tobruk, reconhecido pela comunidade internacional. Rebeldes sírios do braço local da rede Al-Qaeda tomaram controle nesta quarta-feira do último posto de controle na fronteira com a Jordânia, que ainda estava nas mãos do regime de Damasco, informou o Observatório Sírio de Direitos Humanos. Grupos armados reunidos pela Frente al-Nusra, que recentemente anunciou sua adesão à Al-Qaeda, tomaram o controle do ponto de fronteira da Nasib, na fronteira com a Jordânia, que ainda estava sob o controle dos soldados de Damasco, disse o diretor da ONG, Rami Abdel Hamans. Nasib era o último posto de fronteira com a Jordânia que permanecia nas mãos dos soldados de Damasco após a tomada do posto Jamarek em outubro de 2013. A ofensiva começou na terça e naquele dia a OSDH advertiu que se o grupo tomasse o controle deste ponto, o governo sírio perderia toda a presença na fronteira com a Jordânia. Durante o dia, as autoridades jordanianas tinham anunciado que fechariam temporariamente este posto, devido a combates do lado sírio.

Direto da Câmara dos Deputados em Brasília, repórter Murilo Souza. O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai investigar a atual situação do sistema carcerário brasileiro, deputado Alberto Fraga, do DEM, do Distrito Federal, disse que a ineficácia do atual modelo está relacionada a problemas de gestão e à falta de oportunidades de trabalho e de educação para os detentos nos presídios. Segundo Fraga, o principal instrumento de ressocialização de presos deve ser a oferta de trabalho e de estudo nos estabelecimentos prisionais. O que ajuda muito um detento a se recuperar é o trabalho. Isso, eu não estou falando de trabalho forçado, de uma coisa quebrar pedra, estou falando de dar uma ocupação para aquela mente que está num presídio que não tem outra coisa a fazer que não seja aprender uma profissão, estudar. O Estado precisa dar essa oportunidade ao detento. Fraga ainda criticou o alto custo do sistema carcerário do país e a falência dos aparatos de controle, que não conseguem impedir a entrada de armas e de celulares nas instalações prisionais. O deputado também defendeu uma melhor formação dos agentes carcerários, que, segundo ele, devem ter um perfil educador. Instalada no fim de março pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, a CPI do sistema carcerário foi proposta pelo deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, com o objetivo de mudar os rumos do atual sistema. Designado relator da CPI, o deputado Sérgio Brito, do PSD da Bahia, concorda que a ociosidade e a falta de oportunidades são as principais falhas do atual sistema. O sistema carcerário brasileiro é falido. Nós precisamos encontrar um caminho e dar uma resposta definitiva à sociedade que nos cobra. Nós temos muito trabalho pela frente, nós temos que dar uma resposta definitiva a estes problemas e mostrar o caminho. Mostrar como? Conhecendo todos os problemas, de perto, no loco, visitando os presídios, visitando os agentes, falando com as famílias dos presidiários, falando com a família dos agentes. O relator acredita que os 120 dias previstos para o funcionamento da CPI não serão suficientes para fazer um retrato das penitenciárias do país. Os trabalhos deverão se concentrar em temas como as condições estruturais dos presídios, os mecanismos de recuperação dos detentos, a superlotação das cadeias, além de questões processuais, como os casos de condenados que continuam presos mesmo após o cumprimento da pena. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza. CPI do HSBC ouve representantes da Receita, do COAF e do Banco Central. Com esta reportagem, chamamos Maurício de Santi. A senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, quer ouvir Márcio Fortes, integrante da Executiva Nacional do PSDB, Daniel Tourinho, presidente nacional do PTC, Marcelo Arar, vereador do PT no Rio de Janeiro, Lírio Parisotto, suplente de senador pelo PMDB do Amazonas, o ex-prefeito de Niterói, Jorge Roberto Silveira, além dos ex-diretores do Metrô de São Paulo, Ademir Venâncio de Araújo e Paulo Celso e Silva. Fátima Bezerra explicou que os nomes dessas pessoas aparecem na lista como detentores de contas no HSBC da Suíça. E até o presente momento, contas essas, supostamente não declaradas à Receita Federal do Brasil, segundo as informações que têm sido prestadas no blog conceituado jornalista Fernando Rodrigues. Os requerimentos para ouvir os políticos citados pela senadora Fátima Bezerra serão votados em uma reunião administrativa da CPI. A comissão ouviu o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid. Ele informou que espera a conclusão de um relatório da equipe técnica do órgão para identificar as movimentações financeiras ilegais de brasileiros com contas na filial suíça do HSBC. Ao responder a uma pergunta do vice-presidente da CPI, senador Randolfo Rodrigues, do PSOL do Amapá, o secretário da Receita Federal disse que é possível identificar as contas não declaradas de brasileiros no exterior, mas isso levaria tempo. Demandaria tempo, correto? Para eu identificar, eu tenho 3 contribuintes no país tal, 5 contribuintes, eu demandaria tempo. Agora, se o senhor me pedir quantos contribuintes têm conta no exterior, que declararam conta no exterior, perfeito? Que declararam perfeito. Conta no exterior, eu tenho condições okay. De disponibilizar de pronto. Uma equipe da Receita Federal e do Ministério Público Federal já está na França em busca do compartilhamento de informações com o governo francês que investiga o caso. Augusto Gustavo Rodrigues do COAF e Antero Moraes de Meirelles do Banco Central deixaram claro que ter conta no exterior não é ilegal. e defenderam o aprimoramento da legislação para facilitar a troca de informações sobre contas suspeitas entre os bancos e as autoridades fiscalizadoras dos diferentes países. Da Rádio Senado, Maurício De Sante. O Grupo de Monitoramento da Situação Hídrica do Governo Federal avalia que, mesmo com o cenário de chuvas favorável em março na região sudeste, os níveis dos reservatórios não voltaram à normalidade e é preciso manter as ações de controle e economia de água. No Nordeste, segundo o ministro da Integração Nacional, Gilberto Oxin, 56 cidades estão em situação de colapso de abastecimento e esse número pode passar de 100. Os integrantes do grupo se reuniram ontem no Palácio do Planalto. Em entrevista coletiva, após o encontro, Gilberto Oxin disse que o governo federal pediu aos estados da região Nordeste um levantamento sobre o assunto e o número de cidades nesta situação pode subir para 105. Menor de 16 anos apreendida com mais de 15 quilos de maconha. Direto de Rondônia, Edilson Peroni para o Jornal Brasil Notícias. A apreensão de 15 quilos 980 gramas da substância, aparentando ser maconha, ocorreu na tarde desta terça-feira no quilômetro 1 da BR-364, no posto da Polícia Rodoviária Federal em Vilhena. De acordo com as informações policiais, a acusada, menor de 16 anos, relatou que comprou a droga na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ela teria pagado R$ 7.000 pelo entorpecente. A adolescente viajava em um ônibus interestadual com destino a Porto Velho. E a droga estava acondicionada numa bolsa que ela carregava como bagagem de mão. Esta é a segunda vez que a garota é apreendida com drogas em Vilhena. A apreensão foi trabalho conjunto da Polícia Militar, Polícia Civil de Vilhena, Cacoal e Polícia Rodoviária Federal. Direto de Rondônia, dos estúdios da Rádio Lobo do Cerrado, Edilson Peroni para o Jornal Brasil Notícias. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do Jornal Brasil Notícias. Apresentação é Delson Moura. Direção comercial Zélia Maria. Coordenação de produção Marina Moura. Sonoplastia Márcio Silva. Análise e supervisão técnica João Paulo Gasques. Jornal Brasil Notícias. Informamos a todos os nossos ouvintes, amigos e parceiros que, devido à Semana Santa, nesta Sexta-feira da Paixão, não haverá edição do Jornal Brasil Notícias. Estaremos de volta na próxima segunda-feira. Obrigado pela sua audiência e até lá. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com Beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.